Vamos que vamos. Ei, da linha de três, mirei, fiz a cesta. Na cabeça. Se derrubar é pênalti, deixa que eu bato, eu vou. Fiz o gol. Da linha dos três, mirei, fiz a cesta. Na cabeça. Não se aproxime, não tente me impedir. Tem uma meta a seguir. Acredite, aqui DLN chegou. Voltou, batendo forte, estou. Siga em frente, vou que vou. Estilo próprio, criou. Experiência, ganhou. Pagando comédia na minha ideia, não sou. Pois sou. Articulado na minha, pode crer. Procuro me conter. Pegando livro pra ler. Conhecimento obter. Minha razão de viver. É que um dia o meu povo então consigo poder. No alto grau da fãs, expositividade. Elogio do crime e da marginalidade. Também consigo alcançar seu lugar ao sol. Não sou apenas a música ou no futebol. Na banca de malandro vale o proceder. Se não é correr, então. Não troque figurinhas com a morte, a paz, o forte, a vida, dote, preto, sim, sou forte, não sou Loki. Inteligência, o meu dote, vou para cima, chutei, foi de três, tenho sorte, pro ideal atingir, o título consegui, sim, tenho uma meta a seguir. Da linha dos três, mirei, fiz a cesta, na cabeça. Não se aproxime, não tente me impedir, tenho uma meta a seguir. Da linha dos três, mirei, fiz a cesta, na cabeça. Se derrubar é pênalti, deixa que eu bato, eu vou. Fiz o gol. Da linha dos três, mirei, fiz a cesta. Na cabeça. Não se aproxime, não tente me impedir. Tenho uma meta a seguir. Da leste o terrorista, um mano realista, tentando colocar aqui meu ponto de vista. Te dei a dica, se liga no meu toque. Periga alta voltagem, meu rap é como um choque. Que eletrocuta sua mente, o deixando inconsciente. Fazendo uma lavagem cerebral inteligente. Daqui pra frente, algo vai mudar. Frequente escola, não pare de estudar. Cursar a faculdade, conhecer a verdade. Se acredita realmente nessa tal de verdade. Imponha respeito, bata no peito. Exige que é nosso, pois nos é de direito. Pois nunca foi feito. Considere-se assim, então, um verdadeiro preto. Herança de há muito, muito tempo atrás. Resgata a autoestima de um povo. Peço paz. Faça sua parte, vai lá, lisa aí. Escolha seu caminho. Tem uma meta a seguir. É desse jeito. DMN. Show livre. Quero vir. Da linha dos três, mirei, fiz a cesta. Na cabeça. Se derrubar é pênalti, deixa que eu vou, que eu vou. Fiz o gol. Da linha dos três, mirei, fiz a cesta. Na cabeça. Não se aproxime, não tente me impedir. Tem uma meta a seguir. A voz mais bonita do mundo, eu sei de quem é. Dilema nacional, axé. Se soubesse o valor que o nosso povo tem, tingia a palma da mão pra ser escura também. Rei do domínio da bola, Pelé. A rainha do samba, Kelé. Quem não viu, aplaudiu. O pulo de João. Arrancaram a cesta, quem foi? Que girou de cabeça, eu vi. O sucesso dos Jackson do mundo inteiro. Cineasta inteligente, Spike Lee. O mundo inteiro ainda pede blues. O Javan usa jazz pra falar de amor. Saudoso Bob Marley, filhos da mãe África, filho da Jamaica. Rasta, troca de bandeiras e orgulho de ser preto. Diz, é 4-4-4-4-4-P. 4-4-4-4-P. 4-4-4-4-P. 4-4-4-4-P. 4-4-4-4-P. 4-4-4-4-P. 4-4-4-4-P. 4-4-4-4-P. No primeiro assalto, Tyson, eu busquei e não vi. 1500 metros não é fácil. Rei dos Palmares, zumbi. Então, poder para o povo preto, que é bom. E o nosso tempo tem direito. Eu não acredito no contrário. Só não vê quem não quer. Guitarra, rock, Hendrix, 4 M's, eu digo. Marcos, Malcolm, Mandela, Martin Luther King Jr. Talvez não perceber ainda que a nossa história é tão rica. Mas que ouro é um tesouro. Em ideal e coragem, não é sonho nem miragem. Na verdade é 4P. 4P. 4P. 4P. 4P. 4P.